A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Pop Saudade 3D. 3D. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor. As fanáticas por aqui. Swapet também pela área, obrigado. As Pop Jobe! Bora, Maurício! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já. Passando o bico com saudade. Tá aqui com a gente, obrigado aí, meu irmão. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho. Gente, Demix! Galera GDP, a galera da Pizza Reina, no Pop Saudade 3D. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Bora, Chapodei, bora, Suelen. Bora, Tiveira, aguarda indo pra área, meu irmão. Adriana do Sideral. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem. Equipe do Sorveiro, aqui da Mano, curtindo a saudade, olha. Os amigos inseparáveis lá no fundão, obrigado, galera. Família Sabor Mascoca aí na área. Corvá chegou! Eu tenho muito medo de uma da família Ramos, tá no berço hoje. Bora buscar pé! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito. A Nema que tá no berço hoje, né, meu irmão? Eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio. João do Pé de Feijão, vai! Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. És a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor. Dani Cabral, ela gosta do Pop Saudade 3D. Rayane, Monique, Maurícia. Alô, Bele! Wilson Marinho! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Pop Saudade 3D! Que você te vê. Bate uma saudade. Cíntia e Andrei do Sindicato da Brahma, do Pop Saudade 3D. Eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Bora, Andrei, bora, Cíntia. Enfim, entre você e eu, é a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Agradecer a Deus. Saudade. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. O seu amor me faz bem no café da manhã. Meio-dia eu sou fã do prato que você me serve. Nossa família Búfalo ainda por aqui, obrigado. Meu amigo Búfalo, Terrilha, quebra-gelo. Bora, Terrilha. Sobremesa é sempre um beijinho. Pop Saudade 3D. Chorar, pra quê? Não vou chorar. Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Pop da Folia! No jantar tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou, com a boca ardendo em desejos. Novamente você serve-me um prato de amor, e pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Anda deitada, olha só. Chorar. Bora, Rosana, bora, Rosana. Não vou chorar. Pop Saudade. Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. Pop Saudade 3D. Por que que vou chorar? Eu sou tão feliz com você. Olha aqui do meu ladinho também é Gelo Kids. Também o brigo dos cachorros. Tô valor. Vamos lá, meu irmão, bora curtir, bora. Faz tanto carinho. Esse seu jeitinho de me dar esse beijinho molhado. É tão bom ter você comigo aqui. É com a mulherada da maior falando essa música que eu vou tocar, olha, bebê. Sabe quando o cara não dá valor no charque, meu irmão? É assim, ó. Tudo eu lhe dei, você não deu valor. Foi embora e me deixou com o coração ferido de tristeza e dor. Só direi dar valor. Eu quanto me enganei, quanto fui acreditar. Bora, Dete, bora, Deji. As lombas. Cadê a Nina? Aí, tá aí, ó. Só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma vez mais. Ele fala assim, ela fala pra ele assim, vai. Vai com Deus, amor, seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia é, meu irmão. Não tem. Bora, Zé Gordo! Se fracassar. Viviane Bronze, a marquinha que você respeita. Bora, Zeca, bora. Algum tempo depois, até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver. Algum tempo depois, até as pedras. Ei, Maurício. Ei, meu irmão. Leves de dançarino, vamos lá. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Vem curtir a saudade 3D. Vem! Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder. Chama atenção aí, nosso eletricista Bilu. Então chega aqui com o Luiz Bruno Bajos. Na moral. Marquinho, camarada. Bora, Marquinho. Algum tempo depois. Gorda é a Priscila. Da Folia. Baby vai partir no amanhã. O que vou vou fazer pra ela ficar? A super máquina do tempo 3D. Vai partir no amanhã. E posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa, olha. Ela precisa ir, eu sei. É com a Vamp. Onde é que tu mandou fazer essa barba, hein, meu irmão? Quero fazer a minha, olha. É doido, hein? Você é considerado o Paulinho Boy. Alô, Vamp! Junto com a galera da Pizzarreira aí, obrigado. 3D. Bora, fanática! E aí, meninas? Preto e Carmen, o casal pop 3D. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. E o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. Que posso fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu. Bora, Pirão, ele é a primeira dama. Bora, Chavonês. Vamos lá, meu irmão. Guiri, Imperial, no Jurunas. Meu irmão, vai ser só as férias, hein? Se segura com o pop e tá no Jurunas hoje! E aí? Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Pop Saudade. Eu me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real. Obrigado, japonês, obrigado, Suelen. Rapaziada do Pato Macho. Caboclo Imperial, vamos lá. A mistura de amor e desejo. A doçura. Olha, velha guarda. Adriana do Sideral com a gente, o Busca Pé. Marcelo Cão acima, preto e galo. Tu vem, você me traz inspiração. Em cada verso, uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que infinito. Marcelo Cão da Pedreira, ele no som que ele gosta. Pop Saudade 3D. Amor em forma de canção. Casal Viajante, Carrilha de Leire. Olha só. Rosando e Sando, olha. Não teve jeito, se rendeu pro Pop. Obrigado, meu casal. Seja bem-vindo. Raiane, a mãe, a Beire, bora Beire. Maurícia Marito Bense já está aqui. Meu calor, meu abraço, com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é Pop Saudade, Pop Saudade. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Meu bem, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Tenho você dentro do coração. Como é que é? Como é que é? Eu sei que é infinito nosso amor. Primeiro ano, o Bloco Pop da Folia. A gente agradece os nossos seguidores, a nossa família, que sempre está em massa, curtindo o nosso show. Bora, CJ. hoje eu vou tentar mais uma vez. Esquecer o que você me fez. Não vou deixar nada pra depois. Agora o que importa é só... Búfalo, Neguinho, André, o Beto, a família Búfalo curtindo o pop. Gostou, né, Sacana? Vai pegar a búfala. Te procuro com saudade. Sinto falta de você. Te buscando em cada canto. Meu amor, eu só lutando. Com vontade de... Edilene e Carlinho. Só de boa no Pop Saudade. Nossa Rio levando, vem diretamente de Altamira pra curtir o Pop Saudades. Vamos lá. Volte, amigo Gerson, Pirateira, Patrício, Dr. Antônio, todos recordando, obrigado. Porque sem você não sou ninguém. Gordo e Priscila, o casal de Benevides do Pop Saudade 3D. Hoje eu vou tentar mais uma vez. Esquecer o que você me fez. Não vou deixar nada pra Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Pelas ruas da cidade. Olha quem chegou, meu amigo Heraldo, lá da Pissarreira. Ah, sacana. Pra curtir, bora. Pra curtir a saudade. Te buscando em cada canto, meu amor. Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Mando só para saber que além das mãos chamo você, que existo sem paz, com o coração vivendo a Deus, que aqui o Dali Hello Kids. As gatas mais gostosas, mais charmosas de Marindu, bora aí. A Jô Luiz. Brinco da família Cachorrão, bora, brinco! Pop Saudade 3D. Bora, Baciota! Rapaziada também do bonde da Nogueira. Hoje curtindo um pouquinho da saudade gostosa aqui. Forte abraço. Ah. Aniversário do bonde da Nogueira. Dia 16 de março. Passate moral. Bonde da BR. Vai jogar, meu irmão. Bora, deixe. Que além das mãos chamo você. máquina do tempo. A máquina do tempo. 3D. 3D. Oh no, here I go again. Falling in love again. Pop Shopper! Love is the green sand, slowly slipping through your hand. Oh, dale Pop Shopper! Adriana, quem sempre foi, sempre será Pop Soler. Te puxa! Teu lugar aqui, ó. Always we stand by me. Always Pop Saudade 3D. Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through you. Saudade gostosa, como diz o Dado do Chaves. Se você é jovem ainda, mais velho, amanhã será. Então vem curtir a música gostosa, vem coladinho. Aqui no Pop Saudade. Talking that I am. Galera GDP, galera da Pissarreira. Obrigado, hein, meu irmão. Fala, menina! E aí? Ei, Paixota, chega aí. Só com muito carinho também, o parceiro Bal. Tá aqui com a gente, o Bal. Cara, esteve com a gente, sempre curtindo o Pop Saudade. Um forte abraço, meu amigo Bal, só na banda. Vamos lá, meu irmão. Meu apoio total aí no bloco Pop na Folia. Obrigado, Bal. Apresentando as Corvettes, ela é Maurício, olha. As noivas do Pop Saudade. Argentino! Bora esquentar essa parada, bora! São passageiros da Nova... Essa é a família Pop. Feita de gente como você, que se sente à vontade e tem simplicidade. Seja bem-vindo à maior família de aparelhagens do Pará. Bora esquentar um pouquinho, bora! Bora que daqui a pouquinho tem covardia valendo pro cara dançar bem coladinho, descolar o peludo pra não sair de toga com o pingo na boca, porque o cara tem que ser malandro. Malandro igual o gato que dorme em cima do telhado, não paga aluguel e ainda pega as gatinhas. É. Mas bora curtir um pouquinho assim, bora! Bora, meu chão, pouquinho! Um, dois, três! Vai, vai, vai! Quero ver! Saudade, a super máquina do tempo. Conquistando corpos. Dei mix. Vamos lá. Agitando sem parar no meio das multidões. Ei. DJ Paulinho Boy. Toca, sempre vamos lá. Pop. Pop. Pop. Viver a emoção no super pop som. E aí? Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei. Os velhos aguardam em peso amanhã, lá no Imperial, meu irmão. Vamos lá. Vai ser muita onda. Pelas Marias do pop. Bora, Zé Gordo! Zé Gordo por ali, o Vamp, rapaz! Bora, Zega! Viviane Bronze! Quero mais a emoção, a flor da pele. Baixo mais, piano e piano. Amigo separável ali, olha. Bora, Nilson. Meu amor, Lene, Ana Rejeitada, Rita. Vizinha, todos ali, aí o Omegão. Vizinha, dona do... Até o Paulo tá na área hoje. Bora, Paulo. Quer me namorar, não tem pra ninguém não. Paixão, minha paixão. É só você no meu caminho, sou feliz de coração. Meu amigo Bal, Bal da barbearia. Como é que eu vou levar o Vamp lá na barbearia? Ele tá precisando, hein, Bal? Vou te contar um negócio. Eu sou sua princesa, dona do seu coração, meu amor. Ei, Vamp! É o meu tesão, jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio fim. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho. Sou feliz de coração. Pop saudade. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou. Lima Neto e Cíntia de casa, pra você que está. É só pra esquentar um pouquinho. One, two, three, vai, vai, vai, vai. Pop Saudade 3D. Deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Saudade. Ninguém pare sem se ferir. Ei, Dentinho. Ei, Dentinho. Ei, pera. Não fica com ciúme, bebê. Marcelo Cão! Marcelo Cão da Pedreira, ele no som que ele gosta, Pop Saudade 3D. Prepara, Vera Guardas, que a onda vai ser no Imperial logo mais, daqui a pouquinho. Quero ver. Vai! E a galera GDP aqui do lado também tomando todas. Obrigado! Fanática, muita honra, do valor. A Yane e a mãe Mary. Maurício também tá com a gente. Dani Cabral. A noiva. Shopping. Vai! Do vai vem do mar. Alô, Sandro, alô, Rosana, chega aí. Vou te procurar. Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor. Nunca mais te deixar livre, amor. Vou ensinar a fazer o S agora! Foi amor à primeira vista. Agora só quero te amar. E você conquistou meu coração. E eu me entrego todinho a você. Super pop, tu é minha paixão. Sem ti não sei viver. Quem não sabe? Na palma da mão, faz o S e vem pra cá. Com Onde diz Hélice e Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós juntos. Quem não sabe? É assim, vai, vai. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos pro céu, e faz o S sobre a cabeça. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, cruza os dedinhos pro céu, e faz o S sobre a cabeça. Esse S tem peso! Bora, Marituba, Marituba! Solteira aqui também com a gente. Vamos lá. A festa é pura. Meu grande amigo Renato. O Guanabara é um show. É um show. Vem dançar. Vai ser um show. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Padrão e qualidade. Guanabara é um show. DJ Tiago Lambada é a melhor seleção. Vem dançar ao som do respeitado primeiro lugar. Ah, Duda tá por aí, cacheteiro. Meu grande amigo Reginaldo, ele é sua esposa. Confirmado, gente. Nangapi, festa no Paraíso. 8 de junho recebe o Bob Saudade e toda a sua estrutura. Fruto Sensual, simplesmente o maior sucesso. Produção. Essa não, covarde! Ei, Dentinho, ei, Dentinho, aqui é a vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica, porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão? Eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete, mete. Começa a covardia. Que vou fazer se depois o sonho se transforma? Se depois o sonho se transforma em coisa certa. Deixa eu começar, né? Covardia, a hora mais esperada aqui no pop. Giro! Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. Bora, Dinei, puxa uma mulher pra dançar, meu irmão. A tentação é que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção. Pegando o bolo, bem minha, no gerador, gente. Já é a segunda vez que acontece, tá bom? Somos de volta, vamos lá. Arriscando ainda mais. É hora do cara se arrumar na festa agora. E o quê? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Onde que vai a loucura? Tão difícil pra explicar. Pop saudade. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar. Olha, filha do negão. Mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Nosso amigo irmão, ele e a sua esposa aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Papo Saudade, tá, querido? Volte sempre à casa nossa. Ao lado da Gelo 15 e do brinco aí dos cachorros. Vamos lá. Isso é gordo. Tá na hora de mostrar a tua categoria, meu irmão. Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Almira, abriu o cabeça, a cabeça, ei Nazareno. Como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Pop saudade. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga nossa foto no telão. Ei, Dentinho. Ei, DJ Paulinho Boy. Cadê o Neneco, hein? Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Cola na mulher, meu irmão. Para te colar o peludo. Equipe Dom Solneiro da Guajista, meu obrigado. Vamos lá, Renato. Jasmin! A minha mãe vai à loucura, né? Eita, fanáticas, pobre jovem! Vira! Vira! Uma canção pra mim, que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus. E de Deus. Obrigado, meu pai, pela revelação. E de você, diga que você pretende tudo deixar. É só belisca, bora belisca. Que só lhe interessa da vida poder. Morar comigo numa ilha deserta em alto mar, que tenha um Obrigado, Marquinho Camarada. Cuidado, meu irmão. Pop Saudade Vestia. Pop Saudade. 3D. E morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Parecia um sonho. A gente fica junto. E amiga Neide, Maritão, bora Neide. Andar apenas chuva. Sem medo de amar. E amiga Lu, aí do Cantinho da Lua, olha só. Da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Abraçando momentos que ficaram difíceis de esquecer. Te amo, sei que ainda me ama. Alô, Jorge, dessa bomba coco. Eu volto pra você. Amigo Jajá, dessa bomba coco. Água de coco número 1 do estado do Pará. Empresário considerado que a gente tem um carinho muito grande. Ele é a sua primeira dama, Asma. Bola Magrela! Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Olha o Sandrinho. Vai passando. Uma categoria. E eu não sei me controlar. Ei, Coelho! Ficar sem você não. Coelho da Guanabara, agora ele é Pop Saudade 3D. Tá de volta no Pop. Olha o que considerado. E amiga Pri, já não lhe deu, bora Pri. E Eliana, 100% as lobas do Pop Saudade 3D. Minha amiga Dete, deu essa apertadinha do Pop Saudade também. Cadê ela? Tinha um sonho encantado.

você como sonha acordado tudo ver e não ter. Nosso casal viajante, o Carrilho e Edilene. A gente, na verdade, batizou de viajantes porque eles dão o maior valor de curtir para o interior, tá, gente? Então prepara os pneus, prepara o carro, que em junho e julho tem viagem direta, tem muita festa de tradição com Bob Saudade. Sabe quando o amor vira brinquedo? O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Meu amor, virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Viagem, meu irmão. O meu coração tão triste assim. Foi galera GDP. Olha a Neide da Hilo Guiz. Bora, meu irmão. Perdoa meu coração. Chumbo, beijo, beijão. Ele não quer solidão. Por isso, perdoa. Deixa eu parar, né? Se ele eu não tiver o fim, perdoa meu coração. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você. Amigo dançarino David Maraituba, lá no fundão. Pra gente, o Bilu ainda batendo as fotos da família Saudade. Fotos essas são totalmente grátis, você não paga nada. E serão postadas em nossas páginas. Família Pop Saudade de Belém. E também a página Pop Saudade 3D, tá, gente? Agora o neguinho que tiver de fuga no S da mulher, a mulher que tiver no biscoito do marido, não deixa bater, meu irmão. Palavras que toquem seu coração. Pop Shoppings! É a sonagem até o finalzinho. Onde está? Vai! Deixa eu falar do Paulinho. A gente espera o covarde, olha. Vamos lá! Família Sabor Mascorro também, olha. Como se sujeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Pop Saudade 3D. Poder te 3D. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Covardia busca pé. Vai! Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri pra mim. Sei que posso te fazer feliz. Você é o amor que Machiota Laje, é nós, meu irmão. O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Pop Saudade 3D. Você é meu mundo e tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. Hoje eu descobri que é você. Amor que eu sempre sonhei. Talvez seja tarde pra tentar, porque você já tem um outro alguém. Vamos lá! Nos seus olhos negros, meu amor, a felicidade ri Pop pra Saudade mim. Sei que posso te fazer feliz. Para meu amigo Kiko considerado, bora Kiko! O que ela tem a oferecer, eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo, você é meu mundo e tudo. Kiko, que um considerado eu de Marituba, quero está fechado você. Com Pop Saudade 3D. E tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. Pop Saudade! Em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar. Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. meu e o seu sentimento. Vamos lá! DJ Thiago, toca esta canção que vai mexer. Pop e saudade. Luxuoso, já que sou. Toca uma sequência de arrocha pra quem tá pedindo, solicitando. Vamos lá! Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouviu já que são tocar, não tem pra ninguém que eu curto sem medo. Eu minha amiga Cacá, Karina com K. De conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém. Engraçado, algumas coisas são pequenas, o mundo é pequeno. A Karina, eu e você, sempre gostou do Pop Saudade. Hoje ela tá junto com meu primo Daldo, coisa boa. Fico feliz aí pro casal da minha mãe. Antes de ser, ela já era pop, Daldo. É ou não é, Karina? Essa voz já conquistou o seu coração. Vem curtir Barriere e Ramon. No amor sem fim, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon, eu quero te amar e te conquistar. Com você eu vou ficar. Curtir esse som do amor sem fim. Com Barriere e Ramon. Eu vi no céu uma estrela brilhar, já que soa como... Essa é a música, meu irmão! Fanate, a Popete, do Valor. E as Pop Sobre! Se o seu grande amor foi embora... O dia amanheceu, o sol já falhou, e eu estou a esperar. O meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber. Muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Canta pra ele agora, pra ela. Meu amor, volte por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu amor, Pop Saudade 3D. 3D. Da música, meu irmão. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Amor, volte por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Olha que tá ali. É ele, é. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. Só você não vê. Eniel de Ananindeua, no Pop Saudade. Ele é a primeira dama. Amiga Márcia Correia ali, olha. Só de boa. Um abraço com a paz. Olha as gostosinhas, rapaz, do trem Mineirão. Aí é só charque grande, hein? É, meu irmão. Vamos lá. Pop Saudade. Você me deu a vida. lá. Pop Saudade. Pop Saudade. Mudando de ritmo e mudando também as batidas do seu coração. Vamos curtir, vamos dançar. A noite é nosso, baile vai começar. A gente também não pode deixar de rodar o hino dessa rapaziada que vira e mexe esse show aqui no Pop Saudade curtindo. Os amigos já pararam. Mãe já tá pra lá de Bagdá, do valor. Fala, Monique, Maurícia e a Tânia Cabral. De semana já vai começar, começar. Reúne a galera pra gente dançar, pra dançar. Vai rolar muito chope, muita animação. A nossa equipe sacode o povão. Se tem pop, se tem pop, saudade, saudade a gente está lá. Pop. Pop! A nossa amizade prevalecerá. A nossa equipe não é mole, não. Toda semana vem pra curtição. Então vamos curtir. Bora, mano! O Ebano, sua esposa aqui com a gente, olha. Da BG Hello Kitty. Vai começar, eu sou da... Ela é GDP ainda com a gente. Que é só diversão. Amigos inseparáveis do coração. Vamos curtir, vamos dançar. A noite é nossa, o baile vai começar. Eu sou da equipe que é só diversão. Amigos inseparáveis do coração. Do coração. Aí, bola! Aí, Renato. Só tocou muito, né, Renato? A gente toca! Eu sei que você pensa em me levar pro seu ninho de amor. E pensa que eu vou me amarrar, mas se enganou. Eu sou da curtição, não quero compromisso não. Já sofri demais por amor. No momento eu posso até gostar, mas não vou me apaixonar. Fique você sabendo. Equipe, tô solteiro. Sou da equipe, tô solteiro. É farra um ano inteiro. Em Belém a gente curte os melhores sons do Pará. Equipe, tô solteiro. Mulher muita onda, ela solteira, ela beija na boca, ela tá afim de ficar hoje, meu irmão. É, Ari, Ari. Ela é assanhada, ela é muito louca, quando está na festa gosta de beijar na boca. Ela é solteira, não tem compromisso. Nos finais de semana curte junto com os amigos. Ela é assanhada, ela é muito louca. Quando está na festa gosta de beijar na boca. Ela tá solteira, não tem compromisso. Nos finais de semana curte junto com os amigos. Quem será que vai ganhar seu coração aqui na festa do Mineirão? Quem será que vai ganhar seu coração no trem da saudade, Mineirão? Tempo da parceria, Paulinho Boy Dalto. Agora aqui no Pop Saudade, tá chegando mais um novo DJ. É a nova contratação no Pop Saudade. DJ Tubarão Saudade. Pra somar com o Paulinho Boy, com o Dalto. A partir do dia 23 de março, gente. Eu vou pro Mineirão. E a nossa família, claro, vai receber de braços abertos o DJ Tubarão. Tenho certeza que vai fazer um excelente trabalho, DJ, gente. Dalto, o trem da saudade.